que passou não volta mais. Graças a Deus eu tenho paz. Hoje com Cristo vou caminhando para as mansões celestiais. Eu sou feliz, eu sou feliz. Agora posso assim cantar. Eu sou feliz, eu sou feliz. Agora posso assim cantar. Todas as tristezas e aflições que eu passei não voltam mais. E os perigos que me cercavam e me levavam à perdição. Eu sou feliz, eu sou feliz. Agora posso assim cantar. Eu sou feliz, eu sou feliz. Agora posso assim cantar. Olhei pra Cristo, ouvi sua voz que me falava ao coração. As suas mãos ensanguentadas anunciavam o meu perdão. Eu sou feliz, eu sou feliz. Agora posso assim cantar. Eu sou feliz, eu sou feliz. Agora posso assim cantar.